gente, Manu me ligando? Deixa eu ver o que ela quer. Oi, Manu! Você lembra quando eu falei que eu queria conversar com você? Lembro sim. Então, Nossa, mas é difícil falar. Fale. Sabe? Então, o que eu queria falar pra você é que eu tô terminando com você. Oxi! Você tá dando certo. Você tá doida, Manu? Briga, pera, celular, eu vou à sua casa agora. Não, não precisa vir, eu quero não ficar com você. Calma, Manu. Manu, me escute. Eu te pensei demais, eu não quero, mas eu não quero mais. Eu conheci a Manuela, e o pior que eu tava é gostando dela. Na intimidade eu te chamava de Manu, e no final acabei tomando nu. É nesse lugar mesmo que você pensou, e eu aqui achando que era amor. Que nada, a Manuela não passa de uma safada. O moral de Bicoara. Você me paga, Manuela.